Salvador, Papatango, Romeu, Golfe Vita. Golfe Vita, Quiringal no 06, vento 300.5. Para cheque, reposte na curta da 17, Romeu, Golfe Vita, baixada e travada. Reportará na curta da 17, baixada e travada, Romeu, Golfe Vita. Baixado travado, meu Golf Vitor, na final da 17. Golf Vitor, está autorizado pouso pista 17, vento 300 com 06 nós. Está autorizado pouso para o meu Golf Vitor. Estão no solo às 17 com a FM Pátio. No backtrack, você pode ir dando pista no Vitor. Decola, pistão no zero, vento 300 com 5, o 3 músculo de Iratã. Tô? Tô na 3153? Tô na 3153, copiou? A linha decola, pistão no zero, vento 300 com 5, torre 3153. A linha decola, pistão 3153. A sua frequência livre, o Globo Vitor. Tem cabeceira no zero. Eu sigo 3, decolou 2-0, controle 1-2-1-1-1-9-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho, 3-1-3. É o 9972, autorizado a decolagem, pista 10, vento 280, 069. Rolling takeoff, será o 9971. É o 9972, decolou as 22, controle 1198, manda um abraço pra Sally. Ela tá mandando outro rindo aqui. Beijo pra Leia. 198, federal 9972. É. Do TAV, já pode para ingresso, guardião. Siga, Eco Delta. Gente, Eco Delta, livre sinal reporte ao término. Será apenas um giro pelo Pátio 4? Reporte ao término. Reporte aliado e pronto, Guadião. Está cargo 8670.0 pronto. A linha decola, estão no zero, vento 310 com 06, nós, o Abissamento 570. Autorizado a decola, estão no zero, está cargo 6570. A08, autorizado decolagem, pista 17, vento 300 com 06. Linha 08, decolou 27, controle 1 no 98, boa viagem. 98, bom dia, bom trabalho. Também 570, decolou 28, controle 1-98, boa viagem. 98. Eco Delta? Eco Delta. Gente. Variável 3 nós. Salvador, passagem 2223. 2223, bom dia. Autorizado alinhamento e decolar, pistão no zero, vento 300 com 4 nós. Autorizado alinhamento, passagem 2223. 7 Eco Delta, reporte no estacionado na 10. Salvador, bom dia, gol 1755. 755, que nem é 1-0-6, reporte baixado e travado. 16, reportará, gol 1755. Pedro 2223, decolou aos 37, controle 1219.8, controle 2223. 98, esporte. E a Curiota. Espera no 759. Ele travou no 755? Ah, afirmativa, baixada e checada. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 280 com 4. Autorizado pouso, não no 0, gol no 755. No 759, visou a coronave na curta? Afirma, 759. Após o pouso da mesma, a Lima tem se preparando no 759. Após o pouso da aeronave, está na pista final, Lima tem no 0, para o 759. No 755, no solo aos 40, libere próxima à direita, time solo em 1-2-1-1, agilizando manobras. Direita com quem? 21-1 ou 21-9? 1-2-1-1. Direita 21-1, vamos no 755. 759, vento 280 com 4 nós, autorizado decolagem pistão no zero. Decolagem 90, gol 979. Bom dia, gol 1-0-9-2, passando externo. 0-9-2, quem engana no 0 no meia, cheque trem, acorde pista livre. Trem está baixado e travado, gol 1-0-9-2. Zero nove dois, cruzado pouso, pistão 0, vento 290 com 4 nós. Livre pouso, pistão 1-0, gol 0-9-2. Volo 759, decolou 42, controle 1-2-1, correção 1-1-9-8. 198, bom ano, 759. Solas 4-4, libera a direita, solo 1-2-1-1. 2-1-1, próximo à direita, bom dia. Salvador, bom dia, bom dia, 49, próximo ponto de espera na 1-0. 649, ali decola, estamos 0, vento 280 com 3 nós. Ali decola, bom dia, 49. Voador Tower, Monashana 6225. 6225, report landing gear down and lock it. Landing gear down, lock up, runway inside, 6225. Manas 6225, clear the end runway 10, reach 280 degrees, 3 knots. Clear end runway 10, 6225. 1649, decolou 47, controle 1198, boa viagem. 198, obrigado, pô, gol 1649. Salvador, muito bom dia, azul 4234, ponte cara, dono zero, pronto. Lima tem canteiro no zero, azul 4234. É, 6225, the ground at 50, vai keep running by your right. Best ground, frequency 11.1. Get one way back to the right, calm, ground 1.21. 6.25. 1.21, ground. 1.21, thank you. Quadro 234, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 270 com 3 nós. Autorizado a decolagem, pistão no zero, 4234. Decolou 52, controle 1198. Controle 198, 4234. Thank you. Equador, 4489 da Azul, na final, embaixo travado. 4489, que é legal no 0 no 6, autorizado pouso, pistão no 0, vento 280 com 4 nós. Livre pouso no 0 do 4489.